Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. Isso aí, né? Mais uma live que a galera pensou que ia atrasar de novo, né? O cara atrasou só alguns minutinhos, né? Mas beleza. Não tem problema não, né? Os minutinhos aí, né? Os caras esperarem, né? E tudo mais. É por conta do pessoal que assiste a gente lá da Manaus. Lá da Ucrânia, né? Da UK, né? UK. Os telespectadores aí do... Daquela região da Ásia ali, mano. Cara, colher de chá ali pra eles. O cara tem que dar uma esperadinha, né, mano, pro cara entrar, né, e tudo mais. Inclusive, mano, a gente tava aqui esperando o Manel, né? O Manel, inclusive, tava jogando, né, pra esperar entrar ali pois no é. Programa. E o bicho sumiu, pilantra. Mano. Já vi isso aí. Bicho Se você tiver jogando algum jogo aí na party do Manel agora, mano, avisa pra esse bicho aí entrar, mano. O bicho é pilantra, sumiu ali. Vamos dar uma ligada pro Manel aqui, ó. Iniciar chamada de voz. Bora lá. Ligar cobrar. Aí. Esse sonzinho parece. Ei, mano. Cadê, mano? Não vai entrar não no Skype, mano. Já bem sei. É porque. Tá, eu tô chegando. Quer dizer, eu já cheguei, vou entrar aqui. Tiroso, olha aí. Eu não estava aqui, eu estava em outro planeta. É bem isso aí, mano. Mas eu tô chegando. Falou. Isso aí é muito louco, viu, mano? O bicho é todo doido, mas já bem. Ele tava nesse instante, mano. No LOL ali, mano. É, mas cheio de queixo, né, esse bicho aí. Cheio de putaria. Manel ali. É, mano. É o bicho. Quando chega sexta-feira, o cara fica descontrolado. Fela da. A putaria maior, mas porque assim, a gente fez esse tema aqui, né, de trânsito, né, peripécias no trânsito, né, da gente e tudo mais, por causa que lançou, né, estreou aí, né, estreou, mano, o novo Código Brasileiro de Trânsito, né. Estreou porque ninguém tá podendo lançar mais nada, né? Os cinemas aí tudo fechado, negada. Os caras estão lançando aí o Código Brasileiro através da Netflix, né? Que foi mais barato, né? Isso. Nova série aí do momento, né? Aí, macho. A gente quer fazer aqui uma homenagem aqui ao Laerme, o vencedor aí do concurso do Galetuzão, né? Porque esse bicho se acidentou. Que esse bicho se acidentou de moto. É, o Laerme aí, o bicho é origem, mano. O cara se rebolou de cima da moto quando souberam o tema do asilo ali, mano. Olha pra esse bicho. Inclusive, mano, o Laerme devia mandar uma selfie dele lá diretamente do Zé Frota. Mano. Ele mandou, mancha, ele mandou era aqui, foto. Ó. Ele disse que. Cadê? Ele falou que tava. Selfie hospitalizado aí. Ele disse que ele tava, mancha. Lá no. Onde é que ele tava? Deixa eu ver aqui. Peraí, mano. E aí, como é que foi o acidente? Um acidente aí. Ele disse, mas cadê Laerme? Deixa eu ver aqui. Ele disse que ele tava andando de moto. Mas... Aí bateu de frente com a moto, mano. Ele tava andando devagar, inclusive. Aí a moto veio na direção dele, ele... Mira dele é boa, né, mano? O cara numa moto acertar de testa na outra, mano. Eu disse, ei, mano, bati a minha moto em outra moto, mano. Eu já bem sei, mas. Aí ele mandou uma foto aqui no IJFzão aí, ó. Só as pernas no lascado dele. As pernas zona toda loucura, mano. Já bem sei, Leve, mano. Sendo que ele não tá ouvindo, aí, né? Porque ele tá lá no IJF. É, mas foda. Ah, pelo menos ele quase viu a morte, mas encarou tudo aí com bom humor, né? Mas é, mano. Sledgehammer, sexta-feira são travas, não é, mano? Sexta-feira as travas estão com 20% de desconto aí dentro. O cara tem que divulgar o serviço dele, né, mano? Mas ele devia mandar um superchat, né, antes de divulgar aí. Exatamente. O cara devia fazer igual o Fon, né, mano? Cobrar superchat pro cara divulgar aí o agenciamento dele. Exatamente. O Laerme bateu na moto do Samuel e o Jota tava junto até aí. O Baratas vamos dizer. Esse é um mistério, né, mano? Seria engraçado se o outro cara da moto fosse o Samuel. Perseguindo ali o Laerme. Perseguindo. Pra pegar ali o galeto pra ele, né? Aí de repente. Olha o Manel aí, mano. Ei, Manel, tu soube ali que o Laerme se acidentou, mano? Não, soube não. Soube não. Macho, tava... Tava ele, mas andando ali com um galeto de presente, né, que a gente deu ali no sorteio. O Samuel veio voado, mano, na moto, mano, pra pegar ali o galeto. Aí o Laerme... O Laerme se jogou ali na moto do Samuel. Tentando interceptar o Laerme, mano. Lucas Penteado, ele já... Ele já mandou aqui, ó. Ei, Joel, e a baliza na ladeira, macho? Uma das piores coisas que tem que o cara fazer, macho, é baliza em ladeira. Porque a baliza já é um negócio que é complicado pro cara que tá iniciando, né? No mundo da direção, né, e tudo mais. Baliza na ladeira é doideira mesmo. Aí a baliza na ladeira, mano, aí é que é loucura, mano. Porque o cara tem que todo tempo estar ali com a mão no freio de mão ali. No freio direto. Porque qualquer descidinha que der, menino, o cara dá uma puxada zona ali do bicho. Eu tô imaginando o carro. Joga um carro 1.0 lotado ali fazendo baliza na ladeira. O bicho aí ficou. Eu acho que não fez, não. Já viveu esse momento aí, Neto? Eu acho que tu nunca viveu, não. Acho, assim que eu comprei meu primeiro carro, mano. O cara foi na beira-mar, na beira-mar das balas. Para fazer o teste, é. Foi, mas o cara foi fazer o teste ali. Aí foi uma das primeiras saídas que eu dei no carro ali. O cara ainda não sabia exatamente como é que o bicho funcionava muito bem. O cara teve que fazer a baliza zona ali na ladeira do mal, né? Aí, mano, eu sei que o carro estancou umas 340 e tantas vezes, mas deu certo ali. O cara conseguiu. Puta ali, mas... Só que o detalhe era isso. O cara era um motorista inexperiente ali. O cara era pra ter mandado a negada descer, né? Mas o cara foi fazer a baliza. O carro montado de gente. Putaria, viu? É isso. É, mano. Mas eu... Esse negócio de baliza na ladeira... Se você tiver uma boa noção, né, assim, mas iniciante nunca tem, né, esse é o problema, né? Pois é. Pois é, mas normalmente se você vai passar ali o carro pelo outro e você deixa o carro descer, tá entendendo? Você vai só fazendo a baliza aí, você vai só... Metendo a lenhada nos outros carros. Você faz só o giro assim, ó, o giro, ó, faz só o giro. Aí, tu quer aí dizer que eu só no freio. Tu faz baliza na banguela. Justamente. É, mano, na banguela, ó. Tá doido, me garanto. Aí o cara vai. Assim também, né? O cara volta, aí aperta acelerar para. Jogando mano. É o GTA, né? Não, eu sou profissional de paliza aqui no GTA. Eu acho putaria, mas é o cara que ele tá iniciando na direção, né? Que o cara vai dar essa enrolada aí que o Manel deu aí na direção aí agora, mano. O cara faz assim, né? É. Que aí o cara vai até o final, mano. Aí dá uma lapada só no volante. Pum! O cara vai com tudo ali. Tem essa parada aí, né? Quando o cara tá começando, o cara pensa que o volante é infinito, né? Pois é. A 15 voltas, putaria. Né? Putaria, viu, bicho? Mas tu vocês lembram do dia que fez a prova, vocês? Acho, eu lembro. Acho, mano. Esse dia aí foi tenso. Mas até hoje eu acho que foi, sem exagero, mas a prova que eu fiz mais tenso mais na minha tenso vida. De todas, né? Não, triste não foi porque... Nem aquela primeira prova da PM ali que o cara fez não foi mais não foi mais tensa, né? Que os homens estavam na sala armados, né? É, mas esse jeito que o cara foi fazer a prova da PM foi massa, porque o cara lá tava fazendo a prova, né? Aí eram vários cargos, né? Então tinha pra tenente, sargento, sei lá, e tinha, inclusive, tinham várias pessoas que já eram PMs fazendo, né? Aí chegou o policial lá na sala e disse assim: ei, mano, tiver alguém armado aí, não pode fazer a prova, não, mano. Tem que deixar a arma aqui em cima da mesa, mano. Não pode fazer a prova armada, não. É, aí só a galera da sala. Tchum, tchum, tchum. O cara puxou pistola de tudo até jeito, eu. Caralho! Puta, é doido, mano. Puta. Só os barulhinhos, só dos. Todo mundo. Aí o cara apontando pro cara assim pra ver se a arma tava municiada. Baixa essa porra aí, pai. Aí o cara, ei, macho, me dá pelo menos um aí só pra me sacar, mas pra mim não ficar de fora, né? Cara, assim. É, o cara se sentindo já todo excluído, né? Putaria, viu? O Lucas Fiorini aqui, ó. Quando eu estava na autoescola, o instrutor mandava eu pegar o carro e ir treinando. Ele nunca sentou no banco do passageiro, tampouco me instruiu. Reprovei duas vezes na prova do Detran. Que maria, mano. Aí sim, é um guerreiro, mano. Aí é um professor massa, né? O cara se garante. Ele disse aqui que pelo menos ficava ouvindo podcasts aqui. Ei, no dia da minha prova, mano. O cara tava lá, tem tipo uma turma, né? Tipo uma turma, né? Dos anos 70, né? Chegando lá com o Black Powerzão e o bigode, né? Aí vai. É, mas essa história de bigode aí foi o grande terror da galera, esse bigode aí. Por quê, mano? Por coincidência, o Neto falou de bigode aí, foi justamente essa putaria aí que aconteceu. Tava lá, aí a galera. Ei, mano, começou as provas, mano. Aí os carrozinhos lá no Detran, os Fiat Uno, tudo estacionado assim. Fiat Uno. Na época que o Unozão era o carro do ano, né? Tempo bom. Aí, menino. Aí lá vai. A menina, a Chico Lima ali foi chamada. É uma das nossas amiguinhas, cara, assim, do grupo, da mesma autoescola, né? E aí ela já vai toda tremendo, né? Toda... É. Ixi, aí a bichinha foi embora, ó. Quando ela entrou dentro do carro e tal, aí o veão entrou do outro lado, no banco do passageiro. Aí o bicho, mano, tinha o bigodão, ó. Ixi. Bigodão, assim, ó. Bigodão do Mario Bros, aí, né, mano? A putaria foi esse bigode aí, macho. O cara lá de trás, ó. Ei, menino, os bigodão são perigosos, viu? Eu já vi isso. Já vê, Cara, não, pode perceber, essa galera do bigode aí reprova todo mundo, ó. Aí tinha uns três instrutores menino. Que tinham bigodão, mano. Aí eu, porque a galera do Detran, tudo veão já, né? Aí, mano. Quando eu menos espero, ela reprova na menina andando, mano. Triste, com a cabeça triste. Foi reprovado, ó, mano. Ixi Maria, mano. É, mas foi reprovado, aqui de... Deu 10 nesse dia aí, esse mano. Esse cara aqui foi... dizendo, ó, o Manel com a calça boca de sino. E aí tava tocando isso aqui, ó, Manel. O Manel entrando no Detran, né? A câmera de cima, assim, mostrando o nome, né? Detran. E aí tocando, ó. Só o cara assim, né? O Manel entrando. Manel indo fazer a prova de noite, né? O bicho era loucão. Com óculos escuro de noite, né? Eu putaria, viu? Ei, meu irmão, eu passei de primeira, me garanti, ó, mano. Eu tava. Caramba, mentira. Eu tava nervoso. Mentira, mano. Eu tava nervoso no antes, mas quando eu entrei no carro, mano, fiquei tranquilão, ó. Aí baixou, né? Garanto. Baixou ali o Nelson Fittipaldi, foi, mano. Inclusive, o Nelsonzão aí é da época do Manel, né? O Nelsonzão aí, anos 70, né? As costeletas andam gigantes. Essa dica aí, ó, essa dica do Gabriel aí, acho que fui eu que falei, né, da outra vez. O cara, o instrutor disse que tem que perguntar, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tem que ir perguntando pra justamente ir logo, tipo, encerrando ali a prova. Mascando com tudo, né? Macho, tu é doido, mano. O dia que eu fui fazer a prova, mano, eu fiquei ali nervoso no começo, mas aí depois eu fui me acalmando ali. O cara foi ficando todo calmãozão. Mas aí o cara falou assim, mano. O cara chegou e disse assim, mano. Agora vamos fazer Agora vamos fazer a baliza. Aí só a música zona do Metal Gear tocando. Vixe, meu irmão. Caralho. O professor Fuleira, ele disse assim, mano, ei, mano, na hora que tu entrar no carro, mano, tu liga o rádio, mano, que o professor vai achar massa. Foi não, mano. Liga o rádio. Sacanagem, zona em nível hard, né? A baitolagem do carro não tinha nem rádio, mano, o carro só... Da autoescola, velho, aí dentro, velho. Ô putaria. Ali. Foi, né? O professor do João Bicho todo entendido, não, mano. Chega lá, tu liga o rádio do carro, é só o João Bicho, meu irmão. Cadê o. Tem nem rádio. Reprovei, né, cara? Putaria, viu, velho? Aí desestabilizou o psicológico do cara ali. O cara perdeu. É, doido, meu. Ei, mano, mas quanto foi fazer, mano? Tu pagou quanto ali pro cara da escola, pro fiscal lá te passar, mano? Eu não paguei nada, não. Eu precisei. Pode dizer a verdade. Eu me garanti. Pagou. Ei, mano, eu me garanti demais, ó, mano. Eu achei até que eu ia errar ali na baliza, mas. Eu descobri nesse dia aí que eu sou. Vixe, Mário, eu quase quebro o fone agora, mano. Caralho! Eu taquei uma pesada do barbeiro, mano. Do fone, ó. Sim. É, eu descobri nesse dia aí que eu tenho o dom de fazer a baliza. Porque a baliza eu faço no instante, ó, mano. Me garra. Acho que tem uns caras, mano, que eu não entendo não, mas que os caras vão estacionar. Porque assim, o cara estacionar o carro de frente é moleza, né? Só o cara alinhar ali a frente do carro com a vaga, né? É só o cara ir pra frente, né? Só que tem uns caras que vão. Que querem... Dentro da parede, só que tem uns caras que vão entrar de ré, mano, que inventam de entrar de ré, mano. O cara fica meia hora, mano, entrando e saindo da vaga, mano. Pois se eu te disser que eu acho muito mais fácil o cara estacionar de ré, mano. Pois é, mano, eu acho fácil também, mano. Tem uns caras que ficam. Tô até petrando e saindo. Que diabo é isso aí, mano? Eu acho assim, mano, o cara quando ele vai estacionar de frente, mas às vezes o cara erra o ângulo ali da dobrada, né, mano? Agora de ré, mano, bicho ali é de ré, só não, filé. Tem como errar, não. Tem como errar, não, mano, cara. Outra coisa que eu fico puto, mano, é tu estacionar num shopping, né? Que shopping tem uma porrada de vaga ali. Aí, macho, o cara estaciona, aí o outro animal, mano, do lado, mano, estaciona ali com 10 centímetros, mano, da porta ali que tu vai sair, mas aí fica imprensando ali o cara, mano. Olha, mano. Deu uma leve queda aí, dá uma conta de novo aí a história aí do... Tá falando aí. Eu acho que caiu também. Ah, mas tem que ler o superchat do cara, mano. Agora vixe, mano. Superchatzão, quarentão gamer, 20 pilas, ó. Olha aí o superchatzão voltando aí com tudo, menino. Tu é doido. Já andei na Praia Grande com 8 pessoas em um Fiesta e tomei um em quadros. Vixe, é doido também. Isso aí, mano. É normal, né, mano? Acho quem teve... nunca fez isso, né, mano? Tá. Na casa do interior lá do meu galera pai, né? Tem. Ela, a entrada de lá, macho, é um... Macho, é tipo uma pirâmide, mano, a entrada, mano. É bem autônoma, macho, a entrada, macho, assim, mano. O cara vai entrar, aí se tiver pelo menos umas 2 pessoas dentro do carro já, mano, o fundo do carro já tá com uma lapada zona do... no fundo do como carro. Como é, mano? Eu não entendi porque como é que essa bicha é uma pirâmide, não. Como a entradinha é tipo uma elevaçãozinha, assim, né? Tipo uma ladeirazinha, assim. Pronto, é tipo um mini quebra-molazinho, né? Só que o bicho é bem altão, macho. Tá falando do quebra-mola? Não, macho, é a entrada da casa do meu pai, mano, do interior lá, mano. Certo. Aí, mano, é tipo uma quebra-molazinha, assim. Ele tirou esse bicho, mano. Ele não construiu a casa do zero ali, mano. Ele botou um quebra-mola estilo pirâmide, foi? É, mano, um bicho bem altão, mano. Aí tá com uma lapada ali no fundo do carro, mancha. Aí o dele, mano, o carro dele, como é uma L200, né, passa de uma boa, né, lá. É, passa assim de uma vez. Ah, vem de uma vez, né? Eu digo que ele fez de propósito, tem essa parada aí, né? Aí o meu carro do meu irmão, como é um pouco mais baixo, mas tá com a chibatada no fundo. Aí ele olha assim e diz assim, rapaz, mano, tem que vir devagarzinho, rapaz, eu não tô nem aí não, se quebrar esse carro aí. É o que eu ia dizer, mano. É só tu descer as rodas da frente devagar, desgraça. Passar duas vezes aí. Ah, aí devagar não tem emoção, mano. O cara não consegue ir. Ei, mas uma vez estava... Peraí, vou falar nisso. Eu levei uma quengada dessa aí de lombada hoje mesmo, ó. Eu tava... Foi, mano. Aqui dentro do condomínio tem 2 lombadinhas, assim. Sendo que elas são altinhas também, entendeu? Se você vier devagar, é de boa. Aí, normalmente, só sou eu e minha mulher dentro do carro, né? Então, é leve, né? Sou nem o neto aí que pesa... Eu ia dizer... É leve de um lado do carro, né? Eu sou levezinho e tal, a mulher também, aí nós vamos embora, né? Quando eu menos espero hoje, tava com a visita, tava a irmã dela aqui e a filha da irmã, e elas tinham 3 mochilas, e as mochilas estavam pesando mais do que elas. Macho, sempre estaria, mas parece que botar foi chumbo nessas mochilas aí, pesado, né? Quando eu boto todo mundo dentro do carro e vou embora, meu amigo, que eu fui passar pela lombada só uma lapada, ó, pá, aqui embaixo, aí. Vocês pesam demais, meu irmão. Quer dizer que tu quebrou o escapamento do carro e ainda levou a mão usada da mulher, foi chamando a turma toda de gordo. 3 mulheres. Ei, mano. Tava eu... indo deixar a minha sogra em casa, né? Aí eu passei por uma ruazinha ali, mas numa entradazinha que tinham acabado de fazer um daqueles quebra-molazão, que é aqueles grandão de praça, que é um bem grandão, mano. Que o cara passa, aí vai, aí tem outro descendo lá na frente, né? Aí, mas é o que? Tipo vindo... uma passarelazinha, é o cara só pra o carro todo e desce. É. Aí eu tava vindo, mas eu não tinha sabido ainda que tinham feito isso aí, mano. Aí tava vindo voado, voado, mano, com o carro. Aí, mano, quando chegou no quebra-mola, mano, vixe, mano, que diabo é isso aí, mano? Aí tacou uma chibatada no carro, mano. É, mano, foi aquele dia que tu amassou a calota no carro, foi, mano. Ela tacou a cabeça no teto do carro, mano. Vixe, que diabo foi isso? Vixe, mas que porra é essa, mano? Que quebra-mola é esse, mano? Esse negócio de tacar a cabeça no teto do carro, mano. Teve uma vez que o Júlio é pesado, mano. Foi atrás, não sei porquê, que a sua mãe sentou na frente, eu fui dirigindo, ele foi no banco de trás. Eu vim com tudo, o copo tá com a cabeça no teto também, ó. Puta, eu ri demais, ó. Eu não sei de onde é que vocês tiram que são bons pilotos. Vocês iam matando aí os passageiros tudinho, mano. Não, o Manel, você que é barbeiro, mano. Mas o Joel aí foi não, sacanagem com a sogra dele. Eu me garanto, eu. O Bruno Lula dizendo aqui, ó. Na minha primeira aula, o instrutor pediu para buzinar para uma gostosa que estava passando na rua. Porém, a buzina estava desligada. E aí o instrutor... e o instrutor... Esse aí foi na mesma autoescola do João. A mesma instituição. O instrutor me disse: essa porra não é pra buzinar pra mulher, não. Ela caiu na pegadinha, foi. Putaria. Lucas Fiolini. Mas baliza tem um segredo pra quem é ruim. É só ficar longe da calçada e falar que você estacionou, porque se estacionar longe... é menos 2 pontos. Se encostar na guia, é eliminação. Olha aí a estratégia aí, de como cara, passar cara, na prova. É, mano. Como assim? É porque matemática aí complicou, né, Manel? Mas tu já fez isso aí, Manel. Deixa pra lá. É. Não, mas não vou perseguir por conta disso, não. Ô, putaria, velho. Sidney Mello, uma coisa que me dá raiva é o cidadão que não usa a porra da seta. E quando dá a seta pra um lado e vai pro outro. Sempre falei que deveriam vender o carro. Isso aí. Putaria. Que faz isso aí, mas geralmente é idoso, mano. O cara tá assim, esse bicho tá vindo pela mão da direita. Aí dá a seta pra esquerda, né? O cara, esse bicho vai ultrapassar. Aí o cara vai bem devagarzinho, pensando que ele vai sair do meio, mano. Aí dá a fé, esse bicho entra no mercado de uma vez. Aí o cara, caralho, o bicho é doido. Acha, agora a Kaliana Clívia falou tudo aqui, mas tempos dos maravilhosos quebra-ventos, mas macho, tu é doido, mano. O meu pai, me macho, ele tinha um... Eu tava escrevendo aqui pra ela que eu lembrei do Fusquinha, ó. Minha mãe tinha um Fusquinha. Aí pois tinha esses quebra-ventozinho, né, assim, dos lados aqui, ó. Era bom demais, mano. O meu pai ali tinha um Fusca também, que ele tinha esse bicho aí, macho. E macho, o cara indo ali na leste-oeste voado, macho, ali. O ventão ali na cara do cara, tu é doido? Era só a brisazinha, né? É, doido, é muito bom, mano. Tu é... Não sei porque que tiraram, mano, esse negócio aí, mano, dos quebra-vento aí dos carros, mano. Sacanagem, porque, né, era... isso aí, mano. Eles tem que falar com a turma pra voltar, mano, isso aí. Porque ainda fica um... Porque tem um vidro, né, a porta do carro aqui. Aí tem um vidro assim, do carro, né, pro cara descer o vidro do carro. E continua ainda o triângulozinho, macho, ali do quebra-vento, só não dá pra abrir, mano. Os caras ainda botam o triangulinho ali, macho. O cara só não consegue abrir. Será que é por causa dos roubos, hein, mano? Os engenheiros são foda, mano. Não, mas o cara... cara ser roubado pelo quebra-vento, mas aí... Porque aí não o dá ladrão pra ali, no Brasil, não, viu, mano? Pra ladrão ali não tem jeito, não, macho. O cara consegue abrir ali o quebra-vento ali e rouba o teu celular. Ei, do macho, carro ali. Uma vez. Agora, esse negócio de trânsito é estressante demais, ó, doido, mano. Puta que pariu, mano. Acaba aquele negócio, né, mano? O cara esperar. Esperar nunca vai ser três bom, né, mano? Anos. É, o problema não é dirigir, o problema é o esperar, macho. Infernal demais, mano. Você fica, eu quero ir embora. Ok, e... mano. Fazer igual uma menina que trabalhava lá nos projetos, viu, Joel? A menina disse que preferia andar 5 km a mais do que ficar parado no trânsito. Ei, mas eu tava. Eu fui deixar uns jogos de PS4 que eu tô vendendo ali. O cara fazendo anúncios dentro do programa. Momento mexendo, né, cara? Tô vendendo uns jogos de Play 4. E aí, macho, o cara, eu tinha combinado pro cara às 18 horas lá no shopping, né? Aí, né, eu saí daqui de casa 6 horas. Cheguei lá 6h45, mano. E é bem aqui, macho, o shopping. Bem pertinho, mas aí eu cheguei lá, né? Porra, mas diabo é isso, mano? 45 minutos no trânsito. Aí desci do carro, né? Fui entregar ali os jogos pro cara. Aí o cara tava numa bicicletinha vermelha, né? Aí, não, mano, eu vim lá do jockey na bicicleta, mas tu chegou primeiro que eu, mas e eu moro aqui aí, perto, mano, do shopping. Bicicleta zona ali, bicha das trevas. Longe que só a porra, macho, o cara chegou primeiro que eu na bicicleta, macho. Tu é doido, macho. A bicicleta é muito feia. Fechei também, feito. Não, também não vou vender jogo mais, não. Mas se lá. Aí, vender o cara o carro, né? O cara mostrou ali os 100 conta. Opa, peraí, menino. Bota aí. Peraí, brincadeira. O cara não sabe nem brincar, né? Putaria, velho. Sidney Mello, aprendi a dirigir um Fiat 147 que chamamos carinhosamente de Jeguinho. Não, aí é sim, viu? 47, mano. Eu fiz com 47, é um pouco mais demais. O bicho é pequenininho assim, mano. É enxame. O quadrado, é, mano? É aquele quadrado do Fernando. Ei, mano, mas falando ali em barberagens, mano, o que foi que tu achou aí do, da iniciativa do Bolsonaro de aumentar para 40 pontos ali a carteira, mano? É, teve essa parada aí. Tá bom, vamos aplaudir ele, galera. Vamos aplaudir. Por isso que passou a semana toda chamando ele de papai, né? Manoel ali nos gramas, papai bolsa ali, bicho me ajudou. Que eu lembro que o Manoel era daqueles cara que vivia com a carteira pendurada, né? Pedindo pra gente pra transferir uns pontos aí e tal, porque o bicho não precisava, podia perder a carteira. Aí os caras já vê isso, mano. Por que é que tu não para de beber e dirigir, mas né? Eu preciso da carteira. Não, mas deixa eu falar sério mesmo. O Joel, o Neto, ele tá falando isso na doida, né? Joel, ele sempre gosta de frescar com a minha cara, mas eu vou dizer a verdade agora. Eu vou abrir o jogo. Ei, mas peraí, deixa só o Joel preparar a música, a trilha sonora da Mentira Grande aí. Não, você vai ver como é, ou você vai dizer que é verdade porque é uma comédia. Mas... se eu dependesse dos 20 pontos, ou melhor, se as multas que eu pego preparar através a música, de fotossensor, eu só pego multa de fotossensor. É nada, só isso, né? É porque tem as multas de estacionamento. Só de velocidade, multa... mano. É, só de velocidade. Eu queria levar uma multa zona do Bolsonaro, né? Peraí, Baito. Tu queria que o chefe do Detran fosse lá só pra te botar, é porque tá o bichão. Não, doente, eu quero dizer que é de velocidade, como o Joel disse aí. É. Enfim, Se esses pontos viessem pra minha carteira, eu já tinha perdido a carteira há muito tempo, viu, mano? Essa é a verdade, viu? Esse mano. A minha carteira já tinha correta, há muito tempo. A única diferença é que, em vez de dirigir alcoolizado, tu tá dando um bico aí, que é alta velocidade. Inclusive, mano, nunca foi pego dirigindo alcoolizado, mano, porque tu fura as blitz e leva multa de velocidade, mano, só por causa disso aí. O cara falando aqui, ó, Manel abre o jogo ao vivo. Parece os letreiros da Sonia Abrão, né? O cara tem que aprender a fazer o TP aí, mano, tipo casos de família, o cara bota a fotinha do Manel aí. Manel abre o show. Sim, mas assim, ó, as multas que eu peguei, né? Porque agora já faz um mês que eu não pego multa, ou mais. Um mês, né? Mas, um mês. Já tá um mês que eu tô limpo, né? É, faz um mês que eu tô limpo, né? Eu botei os carros que foram comprados lá em casa. Normalmente, a gente bota no nome da mãe, entendeu? Aí a pobre da mãe... mano, o pobre da mãe, mano, tem os 56 pontos. Esse bicho é... Bicho é criminoso. Chama a mãe, mano. Ela pega o rabo da Bia, as do Moro e as do Júlio, ó. Vixe, mano. Sacanagem, mano. A pobre foi renovar a carteira, mano. Aí a mulher, minha senhora, depois de completar um ano, a senhora já pode renovar. Porém, esse arruma de ponta aqui não vai subir em um ano, não. Eita, vai dar muito mais, mano. Caralho, mano. Acho que tu é doido, mano. A mãe do Manel aí tava com... pontos da carteira, né? Nunca levou uma multa, mano. Nunca bateu o carro nem nada, mano. Também, mano. Tu já completa a cota da família toda, mano. É, mano. Putaria, viu, mano? Manel, olha a putaria. Anderson Costa. Manel falou e só confirmou o que o Neto falou. Eu disse, mas essa conversa dele de limite da velocidade ninguém acredita, não, mano. Não, mano. O que eu digo é que eu sou bom motorista. Eu sou motorista, observador e tudo. Eu faço a baliza bem. Eu uso as setas e tal. Me garanto, entendeu? Mas tem só 55 pontos ali no automóvel. Mas o meu... perseguição, mas isso aí. Peraí, Baidão. Onde eu peco, meu erro é só na velocidade mesmo. Porque normalmente eu tô acima dos 60 aí... E pega. Mas o negócio da lei do trânsito, né? Do Bolsonaro aí, que ele tá sancionou a lei aí, da selva, né? Foi que é assim, né? Continua os 20 pontos, né, na carteira, só que o cara tem que levar duas infrações gravíssimas ou mais, né? Aí o cara perde a carteirona ali. Os 40 pontos, mas se o cara não tiver nenhuma infração gravíssima, né? Aí o cara pode levar os 40 pontos da carteira. Dá pra fazer, mano, hein? Dá pra fazer os 40. E 30 pontos se o cara tiver uma infração gravíssima, né? Aí vai até 30 pontos ali. Só que o Manel, mancho, ele quer finalizar a carteira de motorista, mano. O cara quer fazer o maior número de pontos. Manel quer fazer o maior número de pontos, mano, de todos. Ei, mano, deixa eu te disser, peraí. Peraí, mano, deixa eu só deixar o desafio, mano. Ó, na carteira antiga, ela era 20 pontos e o Manel conseguiu fazer 56. Deixa aí nos comentários quantos ele vai fazer na nova agora. Que aumentou os pontos, né? Não só sou eu, não, doido. É os pontos do meu e dos meus irmãos, mano. Mas o Júnior, mano, é motorista profissional, mano. Quer dizer que esse bicho tá na carteira, mano. Tá onde, mano? Quarentão Gamer deu 5 pilas aqui do Superchat. Alguém já mijou na garrafa de água no trânsito como eu mijei. Cara, na garrafinha, né? Cara... Não, na garrafa eu achei, não, mas eu já parei no acostamento pra mijar. Mano, ah, macho, tu é doido, macho. A pior coisa que tem, ó, mano. O cara tá no trânsito ali. E ali o cara sentir vontade de... O cara ficar apertado, né, macho, ali, mas tu é doido, mano. Aí ainda mais a pior ainda, né? É o cara tá no trânsito com vontade de dar uma mijada. Aí o cara vira a esquina, o trânsitozão, loucura, macho, assim, mano. É, mas o cara quilômetro fica impaciente, de... parece. Aí fica a dica do Quarentão Gamer. É bom o cara sempre andar com uma garrafinha ali, né? De água mineral e tal, porque uma precisão, mas essa bicha é útil, mano. Ué, é doido, mas. É doido, mas, é foda demais. O Kevin Ribeiro ali falou uma coisa interessante, ó. Os caras que andam colados na traseira dos outros. Ixi, Maria. Mas, minha mãe, ela só anda com... andava, né? Que agora ela não dirige mais, né? Mas ela só andava. Mano, ela ria ainda. Ela só andava. Agora ela não dirige mais, aí ri no Manel. É, a pobre não tem. É um sacana. Mas, foda, por que será, né? Ei, mano. Ela só via, dirigia olhando as rodinhas do carro da frente, né? Que é o que o Detran aconselha, né? Que você fique vendo as rodas de trás do carro da frente, né? Aí, então, ela, quando a gente vai pra perto, mano, do carro, ela fica agoniada, sabe? O cara vai frear mais perto, assim, do carro. Ela fica doidando, assim, com o pé, assim, freando, sabe? Aqui no freio imaginário. No vento, né? No vento. É, no vento. Ah, menino, freia de longe, não sei o que, não freia em cima não, bababá, essas coisas. Sendo que isso é o parando, né? Freio um pouco perto, né? Mas tem um amigo do meu irmão, mano, o Magueta, mano. Ei, mancha, esse o Magueta, é o Maguetazão. Ei, mancha, o Magueta é o psicopata do trânsito, doido, mano. Bicho doido. Ei, mancha, esse bicho tinha 30 e tantos anos sem carteira, macho. E dirigia desde os 17. Alô, meu Deus do céu. Eita, o Bahia, porra. É o time, mano. Ei, mas esse bicho é psicopata demais, mano. Eu dizia, que diabo é isso, mano? Como é que tu tem 30 anos e nunca tirou a carteira, mano? Não, eu deixo pra depois e acabo gastando dinheiro aí e não tiro, né? Maqueta, tá, ei, macho, ele anda assim, macho. Ele anda assim, ó. Colado assim, macho. Macho, voado, eu pensei. Né? É, mas eu pensei que ia bater umas 30 vezes, mano, andando com ele, mano. Eu, macho, vai bater, macho. Eu, macho, que sou acostumado a andar um pouco mais perto, eu fiquei assustado, mano. Eu, macho, tu vai bater, macho. É, eu fico com o olhão arregalado, foi, velho. Tu achar que um cara dirige perigosamente, mano, deve dar medo mesmo, viu, doido? Não, mas começou. Ai, mano. Começou aqui um movimento aqui no chat aqui, mano. Hashtag Manel 100 pontos aqui. Hashtag Manel 100 pontos. 100 pontos. Manel quer platinar a carteira. Taria, viu? Ei, mano, mas teve uma vez que... Tem um cara lá do trabalho onde a gente tava, né, Manel? Manel sabe quem é esse peraí, bicho. Peraí. Lê ali, ó. A mensagem do... Cadê? Do Sidney Melo ali, ó. Cadê? Sidney Melo... Sai dentro. Sidney Melo. Tô tentar, é que ensinou o Joel a pegar no câmbio. Olha aí, os segredos revelados aí. Putaria, viu? Mas, macho, esse cara, macho... Esse cara era vendedor, né, da loja onde a gente trabalhou, né, Manel? Aí depois ele foi ser gerente em outra loja lá. Esse bicho, mano, só andava voado, macho, no carro, mano. E colado ali no outro carro, assim, da frente, mano. Ah, é o outro escopado, né, bicho? Esse aí também é louco. Eu, ei, mancho, tu vai bater essa merda aí, mancho. E o cara, não, mano, voado, não sei o quê. Tem que ir e tal. Chegar logo, aí dentro, mano. cara tem que chegar inteiro. Joel. Eu vou contar agora. Eu lembrei agora, sabe de quê? O dia que o Norberto bateu o carro. Oi, não. Por quê? Esse bicho acabou. Tinha, tava tendo um evento. Ixi. Aí era despedida. Era despedida do evento, sei lá como foi, encerramento. Aí todo mundo ia pra um restaurante. Aí, hein, galera, vamos pro restaurante. Aí, o restaurante ali, beleza. Aí como foi indo, né? Vamos cada um nos carros e tal. Aí eu acho que eu tava no meu carro nesse dia. Tava. Aí fui indo. Aí fui seguindo o outro, né? Quando a gente tá lá no meio do trânsito, baixo. Aí o carro bateu ali na frente. Aí todo mundo assim, né? Ixi, bateu ali. Todo mundo virando os pescoços. É, todo mundo assim olhando pra frente. Aí, ixi, bateu ali. É por isso que tá essa merda de trânsito, né, cara? Amarrada demais. Sacanagem. Catitaram o cara, ó. Aí quando foi passando do lado, era o Norberto. Era o é isso aí, mano. Aí eu mas então, já ia baixar o vidro pra gritar barbeiro, né? Toda hora. Aí eu vava, mancho. Aí ele tacou na bunda do carro da frente, ó, mancho. Ô, putaria, ó, mano. Eu cabe isso aí, mano. Aí é foda, viu? É, mas é isso que eu ia dizer, mano. Que eu acho uma das maiores, sei lá, uma loucura no trânsito, mano. Esse negócio do cara dirigir colado, mano. Porque assim. A chance do cara bater é maior e se você bater, você é o culpado, né? Porque quem bate atrás sempre é o culpado. É. O pior, mano, se o carro da frente der o prego, mano, você não consegue manobrar o carro pra ultrapassar ele. Então, isso aí eu nunca entendi essa parada da negada querer andar colado ali, não. É engraçado que o Joel botou esse tema aí, do negócio de carro, e se eu te disser, macho, que... Antes de ontem, mano, bateram no meu carro, mano. É olha isso. Aí. O mas tema tinha tudo a ver, sendo, mano. Sendo que encostaram, né? Assim, arranhou, mano. Aí eu vai tolo lá. Eu, ei, macho, cadê aí, macho? Já é isso aí, mano. Ainda buzinei. Dessa vez tu não parar, falou, mano. Cada um paga o seu, né, macho? O não, jogo mano. Virou, né, mano? Eu disse, eu ainda buzinei, macho, pra tu parar, mano. Aí, não, não vi, não ouvi. Né? Porque foi assim, ele tava tirando da garagem, entrando assim na rua, né? Dando a ré. E eu tava passando atrás, entendeu? Sendo que eu vinha devagar, porque o sinal tava fechado, eu vinha bem devagar. Não, tava fechado não, devagar tinha aberto, naquela, na verdade. Né? Não, na verdade tinha aberto. 50, né? Então... Tinha abrido, né? Abrido, tinha aberto. Aí, abrido, isso. É, tinha abrido. Aí eu vinha vindo e ele ia vindo contra mim, né? Sendo que aí eu fui, botei pra direita... Pra ir pra outra faixa, sendo que não deu tempo, macho. O doente veio junto comigo. Aí, mas que diabo é isso? E eu abusei duas vezes, mano. Aí eu ainda tirei, mas ainda bateu um pinguinho na traseira do carro ali, no para-choque. E aí, mano, tome chiba no cara, foi? Aí eu que diabo é isso, macho? Eu ainda buzinei e tal, mas não vi não, não sei o quê. Quanto é aí? Aí, olha, mas quanto é aí? Pera aí, macho. 500 conto, né? Aí o macho, tu tem seguro? Não, tem um nenhum. Aí o macho, eu vou ligar aqui pro meu irmão pra saber se ele... Não, eu chegar sabe afinou o preço a voz, ali do... Velho, do preço ali de que ele ajeitou o carro há pouco tempo. Aí vai, bora ver aí. 250 conto a peça, né? Que eles pintam a peça toda. É. 250 conto. Aí eu se lerrei, foi um prejuízo. Fiquei com 100 reais. Me deu 100 reais. Sim. Como é isso, mano? O cara na porta da casa dele, mano. Por que tu não quer levar a televisão? Como ele não tava saindo da garagem? Dele, não, mano. Tava, tipo, acho que ele tava na frente de um ponto comercial. Não sei se era dele, acho que não. É, mas era pra ter levado, era a televisão dele, mano. O cara na porta de casa te dá 100 conto, mano. Isso, Led Hammer aqui, ó. Foi só o Joel avisar o tema do cast que dentro de 2 dias o Manel se envolveu em 2 acidentes pra criar conteúdo pra live. acaba dentro de carro. Isso aí é comprometimento, mano. Aí, mas negada disse que o Manel se envolve, mano. Tá aí, mano. É, mano. Acho, agora eu acho putaria demais, mano. É quando o cara tem um acidente, né, no trânsito. Aí o cara vem passando, né, assim. E todo mundo passando ali pelo acidente, né? Fazendo ali, desviando o caminho ali. Desviando o rumo ali. Aí sempre que o cara passa, mano. O cara tá passando aqui, mano. Ele vai passando aí. Vai virando o pescoço todinho, mancho, ali. Acho que o pescoço vira quase 180 graus, mano. Só pro cara ficar olhando pro acidente, mano. Os caras são carniceiros. É um clássico dos acidentes, viu? Isso aí tem muito. A galera cai. E motoqueiro, mano, quando cai, mano, que junta outros 30 motoqueiros perto dele. É, mano. Porque os motoqueiros são uma categoria unida, mano. São, viu? É, mano. Certeza aí. Gabriel Souza, Manel chama multa e acidente. Deus me livre andar com ele. Acabar atrás, né, mano? É. Anderson Silva, foco total na pauta. Manel especialista, né, Pedro Lucas, apenas conteúdos de qualidade. Por essa o pessoal não esperava, né? O cara se atenta ao tema direto. Caliana Clívia. Coisa que eu detesto é você estar numa fila de carro, numa via de mão dupla, e vem um bonito, pega a contramão e quer furar a fila na frente de todo mundo, mano. Macho, tu é doido. E eu ainda adiciono um porém. Presta atenção. O cara foi ousado, né? Ele vem na contramão só pra furar a fila ali. O cara. E eu ainda adiciono um a mais, mano. Pior ainda, mancha, é quando a outra via é uma via só de ônibus, mano, que o cara vai na contramão só ali na via dos ônibus, mano. Tu é doido. É, mano, teve uma vez que esse negócio é doido, de só viu, ônibus, mano? O cara deu de cara com o uniforzão, mano. Poxa, eu ri desse dia, mano. Eu disse, parceiro, se o comboio de ferro vier na contramão ali, meu amigo, aí você é uma putaria, viu? Que os cabos reenvoados. Aí eu quero ver esse filho do ego sair do meio, na tempo. É, aí doido. Lá ele, ó. Na contramão. Quando eu menos espero, lá reúne o fozão virando ali, ó. É um bichinho. Fozão com gosto de gás, né? Aí o miserável, um instante, entrou pro lado esquerdo. Ele queria entrar pro lado direito aqui, entrou pra esquerda pra tirar o carro de qualquer jeito. E teve que dar a baliza e voltar pra pegar o sentido da rua de novo, porque senão ele ia ficar na merda. Isso aí é o Moura, né, mano? Dirigindo, mano. No trânsito ali da minha valorosa rua. Kleben Ribeiro, Manel. Pergunta aí o Manel se ele já achou o carro que ele estacionou no shopping. Já acompanha ali os stories, mano, do Manel aí. Isso aí é uma novidade, né? É engraçado demais, mas teve um dia que esse bicho estacionou o carro no shopping, pegou o trem, aí tá em outro município perguntando pelo carro dele, né? Como é que eu deixei o carro aqui, mano? Esse bicho, vixe, mano, ficou lá em Fortaleza, mano. Tô sem dinheiro pro trem aqui, não sei o quê, mano. Os cálculos deram errado. Esse dia aí foi massa. Pariu, viu, mano? Anderson o Cardoso. Joel, seu pai ainda tá falando do carro esquecido no Frangolândia. Sempre que o cara dá uma dessa, passa uns 3 dias, mano, ele falando direto, mano, direto. Quando eu vou entrando, ele, rapaz, não é possível. Não é possível. Tá... Quando ele me vê, o Joel esquece o carro uma vez por semana, né? Então o pai dele tem motivos pra reclamar direto, né? Estaria demais, mano. No dia que eu taquei uma lapada no fundo do carro lá na casa do interior, mano, ele passou o dia todinho, mano. Vai quebrar o carro, rapaz, mano, vai quebrar o carro. Aí minha mãe, rapaz, mano, deixa disso aí, não sei o quê. Tá toda hora falando disso, reclama demais teu pai. falando pra mim. O cara deu só uma passadazinha no escapamento, né, bicho ali. Aí ele, porra, mas como é que pode? Tem que passar devagar. Tem que esperar o pessoal não sair, filho de uma égua, não sair do cara. Putaria os xingamentos, né, mano? Xingamento da galera ali. Fela da puta. Os cara puta ali. Baitola, não sei o quê. Mas eu pensava, mano. O meu pai tem uma casa no interior, né? Aí eu pensava que o pessoal lá do interior era um pouco mais calmo no trânsito, mano. Só que aí a gente foi fazer um... Aliás, né, a minha esposa, ela vai tirar a carteira agora. E aí ela foi dirigir, né, lá no interior. Aí marcha a rua, mano, eu juro por Deus, mano, que não passa ninguém, mano, na rua, mano, que a gente tava. A rua da casa, né, lá. Não passa carro nenhuma. Mas no dia que ela foi pegar esse carro pra dirigir, mano, macho, veio uma carreata, macho, assim, mano. Não sei que diabo é isso, não, mano. Macho, uns 15 carros, mano, assim, mano. Tudo querendo passar, mano. Eu, que porra é essa aí, mano? Não passa nenhum carro, mano. E hoje passou, mano. Uns 10 pegada carros. Pegada tudo buzinando, né? Não, sai do meio. E aí é o baitola do motoqueiro, mano. Não, vamos esperar o Manel voltar ali, porque ele vai rir dessa história aí. Vixe, pariu, o tamanho do bucho do Manel. Tu é doido, mas... Caralho. Agora o cara sabe por que é que esse bicho botando culpa na mala da mulher dele, ó. É. Buchozão aí. Loucura esse bicho. Amassou o escapamento por causa da mochila da mulher. Seu buchão, tá loucura, bicho, ele Led facilmente Hammer. Chega nos 120. Barriga de um metro, Manel Buchão. Bruno Lula, qual é a cidade, Joel? É Pindoretama lá. Aí, mancho. Os carros tudo passando assim, né, Manel? Continuando a história, né? O Manel chegou agora. Os carros passando assim, né? E pararam na frente dela, né? Que tava andando meio devagarzinho ali na rua. Os carros tudo parado, buzinando. E o motoqueiro, o baitola do motoqueiro, parou na frente do carro. Ficou, não sei o quê. Cadê? Bora, passa logo. Eu, sim, fela da puta, é só tu passar assim, ó. Passar de lado, e o baitola do motoqueiro ali, com os braços abertos. Passar por cima ali, mano. Que era a primeira dica de trânsito que era pro cara ter dado, mano. Quando o cara gritar, mano, passa a terceira e vai-se embora. Mano. O baitola no instante pulava da moto e resolvia ali. Acho que foi muito carro, mano. Tu é doido, mano. Aí a gente só encostou assim na lateralzinha, os carros passaram. E o motoqueiro lá ficou parado, em pé, olhando. O baitola aí desse, em vez de ir logo, mano. Tem espaço todinho aí pra esse baitola passar, ele não passa, mano. Baitola aí desse. Por isso que tu tem que seguir o conselho do teu pai, mano. Começa a andar armado, mano. Principalmente no interior, mano. O cara resolve as coisas muito facilmente ali com a pistola na cintura, mano. Galera ali do interior também, mas ali estão tudo estressado, mano. Não tem mais trânsito ali, na época do trânsito romântico já passou, mano, essa daí. Ei, mano, o pior que essa história aí... Falar em estressado, você já dirigiu, você já andaram com o Vitor, o seu papel? E esse microfone pra cima, mano, eu abençoei. Vocês já andaram, o Neto, e tu, vocês já andaram, acho que não, né? Não. Ei, macho, esse bicho é estressado demais no trânsito, ó, doido. Macho, esse bicho sai xingando todo mundo, macho. Macho, eu me acabei de rir num dia que ele foi me dar carona lá pro Afanzinho, ó. Ou foi pra Dominara, sei lá pra onde foi. Macho, só sei que esse bicho, eu me acabei de rir, macho. A galera dobrava, dava sinaleira pro lado esquerdo, ia pra direita. Ele, macho, a sinaleira, filha da porra! Aí o motoqueiro se atravessava no meio. Ai, mas que diabo é esse? Ele saia gritando, macho. Que diabo é esse bicho? É doido, mano. Aí vai ficar gritando daqui até lá, mano. acabei de rir, ó, mano. É o psicopata aí, do outro, viu? Do trânsito. É, o Vitor ali, o bicho tem cara mesmo. Ah, acho agora putaria, mas foi no dia que eu fui... Tava voltando pra casa, né? Com minha esposa e a menina do banco. Aí, mas eu fui fazer um retornozão lá na frente, ali na pista. Aí o cara, mano... O retorno proibido, Zão, né? Era o retorno ali que tava na minha mão ali, era o retorno normal ali. Aí o cara, mano, lá do outro lado da pista, ele foi fazer o retornozão pro lado que eu tava, né? Um retornozão proibido. Aí eu passei assim, mano, dizendo: "Ei, mano, aqui não é teu canto não, mano." Aí o cara... Aí o cara só via assim a vozinha dele ao longe assim, mas... Desculpa aí, mano! Aí dentro, mano! Os caras tudo em alta velocidade, frescando. Putaria, viu? Aí dentro, mano. Inclusive, já vamos mandando os salves, né? Já deu o tempo aí, né, Manel? Aí, ó. O tempo aí. Anderson Costa aqui, ó, falou assim, ó, pai, o senhor Papel aprendeu tudo no episódio do trânsito do Pateta. É mais ou menos isso aí, mano. Ele dirigindo, mano. Uma última história aí, mano. Uma última história agora, mano. Minha esposa tá tirando a carteira, né? Como eu falei. Saideira aí. Macho, achei um Macho, fazendo uma denúncia aqui agora. Cadê a vinheta da denúncia? Denúncia, não, denúncia. Vinheta. Denúncia zona aí, ó. Tá aí a denúncia. Fazer a denúncia aqui. Denúncia, macho, que eu queria fazer aqui agora, macho, é o seguinte, macho, eu achei um absurdo total as escolas de trânsito brasileiras não estão mais transmitindo o episódio do Pateta, macho, nas aulas, macho. Não pode, aí não aí pode, é aí não pode. Aí lascou o cano, mano. Aí não presta mais. Aí não pode, mas. Aí... Mas não. Eu pago ali 1.800, mano. Por isso que a nega tá tudo amarrado aí. Na cheia como é que eu pago ali? Agora é por isso que... Como é que a gente paga 1.900 numa carteira, mas? E não passa o episódio do Pateta, mas? Tu é doida, mas? Depois dessa daí, eu até tava apoiando o Bolsonaro, mas depois dessa daí, mano, o bicho aí perdeu o meu respeito. Eu tenho que fazer encerrar uma... a live aí, né? Liminar aí, porque aí tá foda, mano. É, mas pode não, mano, tu é doida, mano. Vixe, Gabriel, a mulher do Manel chegou. O pobre Gabriel querendo tirar a carteira pra assistir o capítulo, vamos, mano. Pois é, mano. Tu é doido, hein, mano? Inclusive, já vamos embora, né? Vamos embora. Vai ter live, Manel, ali na Manel Live. No final da live vai ter o capítulo do Pateta, que eu vou botar ao vivo. Olha aí. Se o Detran não bota, a gente bota aqui, né, mano? É. Vai instruir ali o povo, né, não, Manel? Desafiando a Disney. Ei, mas se bem que o Detran deve ter tirado, porque a Disney processa todo mundo, né? Só o cara lá da Disney. Vixe, meninão. Detran aqui passando o filme do Pateta e os direitos autorais. É só o Detran. É o quê, mano? Aí só multa zona milionária ali. São dois episódios ali que deveria ser pauta nas escolas de trânsito. É o episódio do Pateta e o episódio do Rachador do Pica-Pau, mas era dois episódios que deviam ser pauta ali na escola. E aquele episódio também do Zé Corubu do roubo de gasolina ali, que também sim. É só pra frescar. Zé Corubuzão, né? Sempre tem que ter o do Zeca, né? Então, vamos lá, vamos embora, né, Manel? Ali tem o primeiro link, galera, aí na descrição. Quem quiser assistir o capítulo do Pateta vai começar na live agora. Essa é a primeira Exatamente. Coisa, na verdade. Essa é a última, não. Tem um link aí na descrição da live do Manel aí, né? Vamos assistir lá o episódio. Mas vai passar o do Rachador também, Manel? Logo em seguida. Eu vou procurar. Se tiver, eu encontrei aqui no YouTube o do Pateta. Eu vou botar agora. Procura aí, pica-pau, o rachador, mano. 6 minutinhos ali, bota de bônus aí também um episódio do Jubileu, mano. Pica-pau, que esse aí também é bom. Parece não ver aí, ó, o Jubileu. Putaria, viu? Manel Bucho de 3 arrobas. Se não, Detran não bota. Manel bota, otaria. Loucura. Putaria, meu Deus. Galera, putaria demais, mano. Primeiro link aí na descrição, viu, negado? Tweet aí do Manel aí. Vão lá assistir pra se instruir ali pro trânsito, né? Com patetas. Dicas de trânsito manuais. Exatamente. Uau. Próxima semana a gente tá aí de volta, né? Até a próxima semana. Um abraço e falou, galera. Falou. Vamos. Valeu, galera. Hasta la vista, baby.